Radio Open FM. 9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est ici. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ce matin. En direct, comme d'habitude, sur Open FM, les voix du Portugal. Et en espérant que vous avez passé une agréable matinée en notre compagnie, enfin en ma compagnie du moins. Marie a eu un petit souci ce matin, donc elle ne sera pas là. Donc comme chaque matin, musique portugaise. En direct sur Open FM. Pour vos petits messages, le 05 55 56 21 44. Sur le site web de la radio www.radioopenfm.fr. La fréquence de la radio ne change pas, on est toujours sur le 97.9. Allez, c'est parti. Ce matin, l'émission sera un petit peu plus courte. Fin des programmes vers 11h30. Allez, on démarre tout de suite en musique. Avec Zika. Mon bled, je l'aime. Moi, d'autres gros potes qu'on pète. C'est pour ça, mieux qu'ils me complètent. J'en place une pour mes blédards. Comme Nuno et Restuga. Comme d'hab pour tous mes gars. Qui représente le Portugal. Portuga nous coule à sang. Quand souvent les gyros sonnent. Que Dieu me pardonne. Pour mes péchés, je me questionne. Y'a pas de sous à faire ici. Et désolé, je peux pas vivre sans. À peine ou jeune enfant. Condamné à vivre en France. Je représente du mieux que je peux. Bien que le bas, cousin, je l'ai pas. Le trottoir, moi, je le ferai pas. Et ça t'étonne comme un faire part. À ce qui paraît, t'aimes ton bled. Mais face à nous, tu fais pas. Gage to you jusqu'à la mort, c'est ma fierté, pas un choix. Chaque année je compte y rester, mais je m'en sépare, les yeux pleins de larmes. J'emporte tous mes souvenirs, car mon bled est ma seule arme. Tu sais déjà comment je m'appelle, petit prince du rap Touga. Une fois de plus pour le Portugal. Je suis uma tristeza invade o meu peito. Zezito. Fecho os olhos, imagino o teu beijo. Esta saudade está-me a deixar tão louco. Quero sentir teu corpo, quero fazer-te voar. Por isso eu quero ter-te aqui, junto de mim. Só assim eu quero te amar eternamente. Eu quero te aqui, vem pra mim e diz-me que sim. Quero estar contigo hoje e para sempre. Te quero, amor. Te quero aqui, quero sempre assim, sempre junto a mim. Te quero, amor. Final food.

c'est Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Que as estrelas do céu só brilhem para ti, que o calor do sol só aqueça a tua pele. Até nunca lês os versos que eu te escrevi, que eu aceito tudo mesmo que não me sejas fiel. Tu sabes que gosto de ti como ninguém, por isso tu vives de costas para mim. Só queria dar-te o amor que a minha alma tem, abraçar-te, entregar-me, poder ficar assim. Vem morena, morena, abraça-te a paixão que guardo para ti. Vem morena, morena, só contigo quero sonhar, já decidi. Vem morena, morena, pois guardo fantasias só por te querer. Vem morena, morena, e ficar junto a mim ao anoitecer. Que o sol da tua vida seja sempre assim, uma luz que venha do alto e te faça feliz. Mas no peito um sorriso escondido só para mim, é um sonho que tenho guardado e que sempre quis. Embora eu saiba que tu comigo nunca vais ficar, eu rezo de dia e de noite para te ter. É uma esperança vá, mas que sempre me alimenta. Só não ganho nada que não quero e nunca tenta. Vem morena, morena, abraça-te a paixão que guardo para ti. Vem morena, morena, só contigo quero sonhar, já decidi. Vem morena, morena, pois guardo fantasias só por te querer. Vem morena, morena, vem ficar junto a mim ao anoitecer. Vem morena, morena, abraça-te a paixão que guardo para ti. Vem morena, morena, só contigo quero sonhar, já decidi. Vem morena, morena, pois guardo fantasias só por te querer. Vem morena, morena, ficar junto a mim ao anoitecer. Vem morena, morena, abraça-te a paixão que guardo para ti. Vem morena, morena, só contigo quero sonhar, já decidi. Morena. Oh, yeah. Até gritar, sou português e confirmar que tenho orgulho do meu país. Eu vou cantar, sou português, até gritar, sou português e acreditar que o nosso povo vai ser feliz. É lusitano, meu sangue, afinal, sou filho de Portugal. Trago no peito o passado feliz do meu país. Já naveguei de Macau ao Brasil, aventuras mais de mil. Por todos os continentes passei e lá deixei marcas que a história não pode apagar. Uma cultura que alguns não sabem respeitar, mas temos que preservar. Eu vou cantar, sou português. Do nosso povo. mas pequenina, para mim vais sempre ser. E quando fores embora, contigo também vai o coração de um pai, o coração de um pai. Eu sempre vou 25 sur les ondes de Radio Open FM. Allez, voix du Portugal. Bon dimanche matin à vous. Les voix du Portugal en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. solitários.

aïe aïe aïe. Petite dédicace du côté de Verneuil ce matin pour Isabelle et Alain. Costa. Aïe, un concerté de Jatoko. Yeah. vous attend sur le site de la radio, radio openfm.fr, sur le chat de la radio pour vos dédicaces. Gaita. Fac da Gaïte. À pour vos messages, Radio Open FM. Radio Open FM. Et sur le chat de la radio, bien sûr. Portugal. Maria Lisboa. Vive la vida, louca.

de 9h à midi sur Radio Open FM. Christophe. Ay, va en garota. Vai, vai, garota. Chegou o verão, para mim é sensacional. O sol na praia e o calor do festival. Vendo as garotas desfilando pela rua. O sangue sobe, a gente quer subir à lua. Chega à vontade de pular teu corpo ao meu. Malheiro. Garota. Olá. Então, olá, tudo bem, mano? Como é que vai isso? Está tudo bem? Essa viagem correu tudo bem. Está tudo bem. Cris Ribeiro. E o Mike da Gaita. Pour vos dédicaces, n'hésitez pas. Le Facebook de la radio. Radio Open FM. Et allez sur le chat. Vamos.

não me engano. Te amo. Rádio Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Vai abaixo, quero ouvir toda a gente a cantar.

Voilà, c'est la fin de l'émission. Pour ma part, je vous retrouve d'ici 15 jours, le 22 décembre, en direct sur Radio Open FM. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à très très très bientôt. Dimanche 22 décembre, nous reviendrons en direct à partir de 9h pour votre émission Les Voix du Portugal. Allez, je vous laisse en musique portugaise bien sûr, jusqu'à midi. Allez, au revoir à tous, au revoir à toutes. Et bon dimanche, allez, ciao, ciao! Chega ao número 7 e eu cá fico cético. Vejo cada coisa que me põe frenético. Pessoas que dizem que a vida é um frete e o diabo é cético. Vou botar a palavra que eu cá também falo. Quem não quer ouvir que não ouça, não me ralo. Mandam-me calar, mas eu nunca me calo. É cá um regalo. Tá calado, pá, tá calado, pá. Não percebes nada do que eu falei. Tá calado, pá, tá calado, pá. Na vila faz mal à vesícula. Na minha rua e aquilo promete. Só há discussões, mais o diabo a sete. Por causa da bola, da política irra, só fazem a birra. Têm que atirar lá com as culpas para alguém. Quando qualquer coisa não está a correr bem, dizem que um é bom e que o outro não presta. Mas que história é esta? E nós todos, se calhar, não temos culpa nenhuma, não é?